É cada vez mais fácil comprar pela internet e quase sempre os preços são muito menores do que nas lojas físicas, ou seja, nas lojas tradicionais, onde você pode pegar e ver o produto com as próprias mãos. Só que sempre tem algumas regras de segurança que você tem que utilizar na hora de fazer a compra. Sempre utilize computadores confiáveis, ou seja, nunca compre a partir de qualquer computador, em especial computador de LAN houses ou de universidades ou de colégios, onde qualquer pessoa pode acessar. Procure fazer a sua compra online em computadores confiáveis e com proteção de segurança. Isso também serve para fazer uso de contas bancárias, como para fazer transferências ou consultar saldos por computador também. Na hora em que for efetuar o pedido, tenha um cuidado especial ao inserir os seus dados. Observe se a tela pede informações confidenciais, como as de pagamento, e se essa tela tem um cadeado de segurança. Isso representa que seria um site seguro. Nunca compre nada de computadores que não tenham programas de antivírus bem atualizados. Eles são bem mais suscetíveis a ataques e roubos de informações. Sempre verifique se o antivírus está atualizado. Outro cuidado importante é na hora de abrir e-mails, em especial quando esse e-mail seja de um remetente de alguma promoção. Só abra o e-mail com campanha de produtos para venda online se você conhecer a procedência da empresa. Não clique em links de ofertas e promessas antes dessa verificação. Identifique as certificações de segurança virtual da loja. Busque se tem selos de segurança que indicam a confiabilidade da empresa. Clique no selo para checar a sua autenticidade. Muitos portais apenas inserem a certificação, mas sem a real função da mesma, enganando o consumidor eletrônico. Nunca use senhas comuns. Busque criar senhas difíceis de serem reconhecidas. Senhas comuns costumam ser facilmente descobertas. Utilize sites de buscas, redes sociais e marcas e Reclame Aqui. Confira antes de efetuar qualquer compra como anda a receptividade da loja virtual, ou seja, veja se ela tem muitas denúncias. Compre com segurança, apenas quando realmente confiar. Passe essas dicas adiante.